todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Come On Day. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero voltar a viver. Ideologia. O meu tesão agora é risco de vida. Será? Meu second draft não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora ficha tudo em cima do muro, em cima do muro. Seus heróis morreram de overdose. E aí, galerinha do PWB, estamos aqui novamente com mais um Por Fora do Backstage. E voltamos... Terceira edição, 3.0. E vamos aos participantes dessa edição, que por incrível que pareça, vocês vão conhecer eles, cara. É, sim, vão conhecer eles. Primeiramente, o fundador do PWB, dono, o que mais posta... Isso é fato, né? Porque uns só postam de vez em quando aí. Não vou citar Lopes. Mas vamos a ele. Guilherme Faraco. Olá, você. Então, pessoal, mais um Por Fora do Backstage aí. Então, eu não queria revelar e entregar o jogo assim, mas eu já vou falar de cara. A gente tá gravando essa merda logo depois daquele outro da escola que saiu mais cedo. Edição 2. Mas mesmo assim, a gente resolveu já deixar pronto assim. Eu já entreguei o bagulho, porque eu não gosto de mentir pra você. Então, eu não aguentei, me desculpa, tá? Então, se vocês verem que o cansaço tá maior, que minha voz tá começando a sumir, então é esse o motivo, tá ligado? Não é porque eu fiquei no FAP-FAP, não. Isso aí. E o nosso próximo participante é ele, o garoto que fez um amigo cagar na secretaria. O nosso querido amigo Vitor Hugo. Fala aí, galera. Mais um Fora do Backstage, né? Muito rapidamente, rápido, né? É, espero que vocês curtem mais um. E sentem e desfrutem. E é isso aí. Para começar, vamos falar o tema de hoje, E o tema da mesma noite será internet. E ela irá envolver tudo. Vlog, canal de games, blogs, sites, etc. Então, para começar... Eu gostaria de, tipo assim, se você explicar o que é cada coisa. Tipo, canal de games aí pra você que vive dentro de uma bolha e só fica no bate-papo, assim. Ou no Orkut, ou no Facebook, sei lá, se alguém usa ainda essas coisas, essas redes sociais inúteis. Então, o canal de games é, assim, uma forma de entretenimento que provavelmente é vídeos de mais de 15 minutos. É, gameplays, as grandes partes, sobre os lançamentos e tal. E tem bastante pessoas que acompanham. Eu sou bastante fã da CJBR.com, que é .com.br, que é a Consoles e Jogos Brasil, que é do Henk Léo. É um dos blogs de games mais antigos e mais prestigiados, que venceu o Top Blog de 2010, 2009, se eu não me engano. 2011 também. É, 2011 também. Eu não tô ganhando nada pra fazer um merchan dos caras, mas eu gosto deles e eu não tenho problema nenhum falar que eu os admiro e sei de toda a sua história. Então, vlogs também, vocês não sabem, o que é muito difícil, né? É, tem o quê? Vessa Siqueira, Felipe Neto, na maioria da... tem o Cauê Moura também, que eu gosto bastante, que é de Jundiaí, né? Subterrâneo do Guilherme Lopes. Que subterrâneo, tem um... cara? Conterrâneo. É, conterrâneo. Subterrâneo embaixo da terra, velho. Olha, a primeira pérola dessa bosta. Subterrâneo. Primeira... Puta que pariu. Mas é o seguinte, Cauê Moura, do Dessa Letra, a maioria das vezes é uma crítica social ao sistema. Isso aí. Ou, sei lá, alguma opinião pessoal do cara que faz o vídeo. Sim. Ou também os famosos Eu Sou um 337. Quem já viu esse clipe é o cara, é o Cauê Moura. Então, na maioria das vezes tem 10, 15 minutos. O cara xinga pra cacete, na maioria das vezes. Deixa até o vídeo um pouco mais interessante. E eles ganham dinheiro com isso, se você não sabe. Eles têm a parceria com o YouTube, assim como os canais de games têm com o Machinima. Entrei, é uma... dá pra parar de me interromper, fazer um favor? Tô explicando pro pessoal aqui. O Machinima é uma... Como é que eu posso dizer? É uma parceira pros vlogs assim, de games. Empresa de jogos. É uma empresa assim, de jogos que você assina um contrato com eles e eles ganham sua conta, mais ou menos assim. Você vende sua conta pra eles e você tem que produzir o conteúdo pra eles, entendeu? E é basicamente isso. Tem também aqueles clipes de humor, sabe? De música, que é paródias, tipo Galo Frito. É basicamente isso que a gente Sim, na internet. Tá? Foi essa minha explicação aí. Espero que tenha respondido aí. Então, vamos começar. Eu acho que cada um pode falar um pouco, não precisa ter vez nessa hora. Vamos começar assim, pelo começo. Foi totalmente redundante o que eu falei, mas beleza. Primeira pergunta minha para vocês. Em que ano vocês dois nasceram? Só para mim ter uma base. 99. 96. Você? Então, beleza. Então eu posso falar com mais propriedade. Eu nasci em 91. Internet no Brasil em 94. Então eu peguei bem o começo da internet no Brasil. Eu fui daqueles caras que usou ICQ. Pra quem não sabe, ICQ é o primeiro mensageiro que teve grande fama. É o antecessor do Messenger. Isso. O ICQ junto com o Mirk, na época, eram os mais usados. Sim, eu usei Mirk. Salve o Mirk, galera. E pra quem não sabe, cara, o ICQ não era nomezinho bonitinho igual tem hoje. Era números, cara. Tem que te dar uma puta sequência de número pra você decorar. Era tipo 7214320221. Era isso. Tinha... Então, tipo, eu usei internet discada, velho. Hoje em dia ninguém mais tem internet discada. Era aquele barulhinho infernal. Demorava 10 minutos pra conectar, cara. 10 minutos pra conectar. Era tenso demais. Só quem usou internet de escada sabe o quão bom foi ter chegado a banda larga no Brasil. E eu peguei bem essa transição, cara, de escada pra banda larga. Então, velho, eu lembro que na época da internet de escada tinha muitos poucos sites, cara. Tinha o UOL, o IG. Iguinho. Eu entrava no IG quando era pequeno, eu velho. Também. Tinha um também, não sei se vocês conhecem, era de... Não sei como é que falo isso direito, até hoje eu confundo, era Arapucas, alguma coisa assim. Nossa, era cara. Era bacaninha da UOL. Nossa. Bravo. Esse site nem tem mais o negócio, era muito da hora. Você colocava o e-mail do cara assim e inventava uma falsa matéria em um jornal onde você zoava a pessoa, era muito legal. Então, cara, tipo, o começo da internet foi bem, bem legal no Brasil, cara. Foi bem. Computador era mais caro que. Hoje tem computador barato, uns computadores caros que tem computador gamer. Os caras querem. Cobrar 3 mil reais um bagulho que eu acho muito besteira comprar, mas beleza. Tipo, pra você que não sabe, existe uma rede social chamada Orkut, que até hoje eu uso e não tenho vergonha de assumir. Mas na época eu era tão meio idiota, assim, eu ainda sou um pouco, mas nas redes sociais eu mandava um scrap pra mim mesmo. Eu juro, cara. E eu... Pode falar. E eu, tipo, mandava coisa. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Então eu colocava assim, Go, go, Power Rangers. Aí teve uma época que eu coloquei assim, morre 20 pessoas, fique mais ligado no jornal do Rio Grande do Sul. Eu tava disso, assim. E eu mandava pra mim mesmo. E as pessoas viam aquilo no meu Orkut e tinham vergonha alheia. Mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas então, se você era essa pessoa, então eu quero que você tome no cu, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Você me lembrou algo, cara, muito legal. Na época, que bombou o Orkut, não era igual hoje. Você entra. Tem que receber convite, cara. Nossa. Não era qualquer um que entrava. Tipo, assim. Seu amigo recebeu um convite, ele te mandava um convite pra você poder entrar. Era tipo pessoas escolhidas que entravam pro Orkut. E não via também só do Orkut. O cara gostava tanto de enviar convite que ele arranjava daquele netlog lá. Era um monte de rede social inútil. Nossa, velho. Lembro que era tenso. O pessoal usava e-mail. Quem que usa e-mail hoje em dia? Ninguém, cara. Como usa e-mail, velho? Lógico que usa e-mail. Ah, eu não uso essa. Porque... Não, cara. Eu digo e-mail assim pra... Pra sentar e ler convite, entende? Ah, não, sim. Não pra, sim. Não o pra sentido de trabalho, assim. Porque eu sei que ainda uso pra comunicação, assim, até pra vendas. Mas eu tô falando no sentido de ser convidado pra rede social, ficar vendo aquelas poesias, sabe? Ah, cara, sim. Pra em vídeo. Ninguém faz isso, mais. Entendi seu ponto de vista. Só as tiazinhas, velho, assim. Não tem nada pra fazer. E que ficam jogando coleta feliz. Isso. Daí. Primeira prática de roubo é você jogando colete feliz, cara. Daí, cara, eu lembro que primeira vez que eu usei internet, cara, eu fiquei maravilhado, velho. Falei, nossa, que porra louca, velho. Que bagulho louco. Eu quero ter pra mim. Nessa época, vamos ser sinceros, nessa época não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha blog. Blog tinha pouco, sim, mas era muito pouco. A Blogspot, só que ninguém fazia assim, a Blogger ou Blogspot, quando vocês quiserem. Não tinha muita coisa porque era só inglês, né? Então ninguém fazia, né? Os brasileiros, assim. Então só tinha os americanos, que sempre foram mais adiantados. Isso não é novidade. Acho que ninguém botou a cara pra bater e falar, eu vou fazer pro pessoal entender. Ninguém quis se aventurar. Assim, no início, ninguém quis. Então ficava aquele clima meio, A maravilha era jogar aquele paintball, assim, e jogar aquele paciência lá no computador. Sim. Eita. Ó, e agora os saudosistas vão se lembrar disso. Quem já teve o Windows 98, jogou o joguinho de esqui, que o bichinho te comia, e o joguinho do arqueiro que estourava a bexiga. Nossa, velho. Mano, eu já tive o Windows 98 por um bom tempo, cara. Mas falar de Windows vai sair do assunto. Vamos voltar para o assunto que é a internet. Então, agora eu quero saber de vocês dois. Com qual idade vocês descobriram a internet e começaram a usar a internet? Tipo... A minha foi com os 8 anos, cara. Tipo, quando começou a bombar a internet no Brasil. Tipo, eu não recordo assim a idade, mas eu sei que foi em 2005. Foi, eu ganhei o meu primeiro computador daqueles... Aqueles bem bizarros lá, que era daqueles brancos que de tubo, sabe? Sim. Aí veio com o Windows 98. É, eu sei que era 2005, já tinha o XP, mas veio com o Windows 98, não me culpe. É, era horrível. É, eu também cheguei a conhecer, não era meu, mas era um dos primeiros computadores, que era aquela tela verde, sabe? Que você precisava colocar código pro cara, pro atalho, pro negócio funcionar. Obrigado. E aí, as únicas coisas que eu fazia nessa 2005, 2006 era jogar, assim, naquele jogo lá. Era, como é que chama? Clique Jogos, né? Clique Jogos. O Mortadela, também, típico. Chat da UOL e Orkut. Era as coisas que você tinha pra fazer. Mas você já tinha internet em banda larga ou era discada ainda? Não, comecei com discada, assim. Depois que chegou, em 2007 que eu coloquei a banda larga, que foi quando até eu fiz o PWB. Na época era outro nome também, era o WWE Fusion. Só quem é muito old pra lembrar essa, nem vocês aqui sabem. Mas enfim, banda larga foi só em 2007 mesmo. Agora você, Vitor, deu seu testemunho para a gente. Bom, Bom, eu conhecia, assim, computador mesmo pela minha tia. Minha tia morava lá em cima, aqui em cima, na andar de cima. Eu sempre, quando subia, eu via lá mexendo. Eu me interessava. Na época era XP, né? Eu peguei o finalzinho da banda da discada. Ela mexia no Windows 98, eu me interessei, né? Pô, vou pedir pra, quando ela comprar um novo, vou querer o dela. Aí na época, quando ela comprou outro computador que tava com, acho que o Windows Vista ou XP, ela me deu esse computador. Aí eu mexia pelo Windows 98, cara. Era uma coisa meio intensa. Só que, tipo, eu achava a coisa mais legal do mundo. Que coisa legal, cara. Nossa, a melhor coisa que já aconteceu. Aí depois, acho que foi de um tempo, acho que foi em 2008 por aí, eu botei ou 2007 por aí também, eu botei a internet, a banda larga. E depois eu dei uma inovada aqui no meu PC e fui pro Windows XP, né? E melhorou muito, né? Agora a gente podia fazer o que quisesse, sem aquela internet lenta, esperar 10 anos pra carregar, sendo mas que carregar. Já trocou de computador? Já troquei. Ah, então, tá, você tá com o meu computador ainda, velho. Não. O computador, esse computador que eu tinha antes, eu vendi pra um amigo do meu pai. E o dinheiro que eu ganhei, eu comprei um novo, que veio com Linux. O interessante disso é tipo a evolução dos computadores. Tipo, em 2008, 2010, não, 2008, 2009, a sensação era o notebook, né? Aí depois foi o netbook, até chegar no tablet e iPad de hoje em dia. Sim, e continuando, eu veio com Linux. Tipo, eu achei Linux um programa bom, mas não um dos melhores. Aí eu falei, pô, vou ver se eu compro um CD aqui. Sei lá, vou comprar um Windows. Um de Windows. Aí eu fui com meu pai, comprei o CD do Windows XP e instalei. E olha que eu nunca usei o Windows 7, gente. Nunca usei. Nem. Eu tô querendo formatar e botar o 7. E até hoje eu tenho o Windows XP aqui. Mas beleza. É isso aí. Agora eu vou falar uma coisa que eu fazia uma época no Orkut. Que vergonha. Eu não sei se vocês fizeram, eu não sei se os nossos leitores fizeram isso, mas teve uma época que o boom foi o wrestling fake. Nossa senhora, nossa. Eu já fiz muito essa desgraça. Eu fiz isso, cara. Eu tenho orgulho de falar que eu fui o primeiro fake do Xing do Orkut. Eu tenho orgulho de falar isso, fui o primeiro. E, cara, era muito massa, velho, se lutar por Orkut. Era besta, velho. Não, tinha umas comunidades assim, tipo a TWF, a SmackDown vs. Rock, que foi a primeira. Eu Eu sei lembro que. muito disso. Da SmackDown vs. Rock foi a primeira. Eu comecei lá com o Randy Orton. Eu já fui muito fanboy desse babaca. Ainda sou. Então, aí eu tinha um fake do Randy Orton lá. Nossa, foi a pior besteira que eu fiz na vida, cara. Tinha que fazer entrada, pôr Isso. vídeo, fazer avatar. Era uma perca de tempo, mas era até divertido, assim. Mas até hoje eu sou lembrado dessas comunidades assim, como Hall of Fame, não sei o quê. Mas nem ligo muito mais pra isso. Eu lembro que eu fazia a parte da Ohio Valley Wrestling, esse era o nome. É, eu também fui nessa bosta aí. E eu era o Sting, cara. Mas aí surgiu um cara que também fez Sting e tal. Tinha um tal de Rodney Mack nesse negócio aí. Eu Era não lembro, eu treinado. não lembro. Deve visitar o blog aí pra ver. E se você, por favor, cara, se você fez isso, por favor, comenta aí. Se identifica aí. Gente, se identifica, por favor, cara. A gente tem que lembrar dos caras A que gente tem faziam que lembrar, mano. essas Eu viadas. não peguei essa época, cara, mas vocês falando, deve ter sido muito show, cara. Porque eu lembro que Isso. hackearam o Sting por pura inveja, cara. Isso é fato. E eu quero saber quem foi. Isso daí foi primórdios do wrestling fake que tem agora. E, Tipo, cara, essas foi. bosta, Nossa, tipo. foi a primeira versão. Os primeiros que teve. Eu lembro, tipo, que era muito nada a ver porque tinha os wrestlers. E surgiu o boom que era ter mansão. Eu tinha mansão do Sandman. Que eu era amigo do Sandman, tinha mansão do Sandman, mansão de não sei quem. Cara, era muito. Casamento, tinha até comunidade de É, oração. casa. É, velho, casamento entre o Lester, velho. Que Tinha louco! uma agência de namoro feio lá também, conhecidíssima. Cara, velho, só quem pegou essa fase sabe quão louco foi. Muito bom, cara, muito bom. Então, tinha também umas coisas assim que os caras. Como é que se diz assim? Eles achavam assim, os caras mais foda do mundo. E isso também de wrestling fake, assim, no Orkut, que foi os primórdios desse wrestling fake que tem agora, né? Que é ridículo. Que tem esse negócio de booker, de DM, você tem que comentar pra cacete. Era exatamente isso, só que era mais divertido. E não tinha essa nupaiada aí de Ray Orton, por exemplo. E lembrando, galerinha, Ray Orton. não, nem era, não eram os caras que faziam, a gente lutava com o nosso conhecimento, então ganhavam o Eu já. melhor e perdiam o pior. Na verdade, era tipo combinado quem que ia vencer. Aí É. eles só tinha que desenvolver a luta, assim. Você Isso tinha é que verdade. detalhar os golpes, aí tinha também como você fazer o segmento, promo, mas era bem detalhado mesmo. Você tinha que fazer até a entrada dos caras, era mais ou menos assim. De Legal. repente, soltam os fogos e eu E estou entrando, as vaias estão imensas. Aí, tipo, no ringue era assim: eu vou levantando lentamente o microfone sobre minha face. Era bem detalhado mesmo. era isso mesmo. Era muito melhor que esse fake hoje em dia, cara. Mas hoje em dia, botam nomes tão ridículos, cara, você tem vergonha. Tipo, Francisco Diarco. Putz, cara, que nome ridículo, velho. Tinha que Sim, ser um tal de só. Francisco Jericho, ou Ray Orton, ou Jericho Punk, ou CM Drunk, ou outro É, nome cara. bem surreal, visitar o PWB, vai topar no cu, tá? Isso, eu vou falar uma coisa que é fato agora. O fake do Orkut era bem melhor que esse. Fato. É melhor. Eu não tenho nada contra vocês, mas vocês são uns bosta, sabe? Não tenho. E ficar se gabando que é campeão fake, cara, naquela época ninguém se gabava. É muito mais. Hoje em dia fica aí, sou o Red Eight. É Isso besteira, não é velho. porra nenhuma. É, porra, né? Enfim, vou continuar que a internet não gira em torno do wrestling, muito menos do Isso. wrestling fake, né? Então, daí surgiu o Orkut, certo? Certo. E Tinha. tem. Deixa eu falar rapidão. Tinha também aquele ódio mortal, não sei, uma curiosidade. Ódio não, acho que era uma curiosidade que todo mundo sempre quis, que foi como hackear o Orkut, né? Isso. Comunidade. Nossa. Mundo, velho, queria saber como é que fazia isso. Eu admito, eu participei dessa comunidade, mano. Eu admito. Que o primeiro jeito de hackear foi por script. Depois bloquearam. Depois bloquearam. E depois mudaram. Depois teve um esquema que era com e-mail de Hotmail, você podia roubar também. É, é você. Por cada vez ficando mais difícil. Sim, mas... A maioria das roubadas, assim, tipo a do Maicon, do WWE oficial do Luta Livre, eu falo mesmo, não tenho medo. Ela foi, assim, roubada, porque tinha um tal de GM, assim, aí se transformou em uma comunidade de karatê, enfim, os caras roubavam, assim, bem no começo, ele mantia. A comunidade até hoje tem, né? Muita... Hoje sim. Mas... Isso aí não foi muita moda, querer roubar o Orkut dos outros. Aí depois, né, estourou, né? Veio o Facebook e tal. Não, antes veio o Twitter. Calma. Não, é que eu só queria falar do Facebook, porque existia o Facebook desde, assim, quando o Orkut ainda tava meio que no auge, só que ninguém criava porque era inglês, né? Ninguém sabia mexer, eu só queria falar isso. É. Mas... Antes de Twitter e Facebook, veio uma coisa que revolucionou literalmente, cara. Veio o YouTube. Isso. YouTube veio antes de Facebook e Twitter pro Brasil. Quando estourou o YouTube, cara, foi uma sensação do momento. Os vídeos mais conhecidos, aqueles lá de susto, do www também, que ninguém viu, se mata. Ninguém viu esse vídeo. Tem uns vídeos clássicos aí. E hoje em dia o YouTube tá com bom conteúdo, né? Tem um bom entretenimento, canal de games, vlogs. Sim. Mas só fazer uma... Esse negócio de canal de games, vlogs, eu vou deixar pro final. Que é bem o final mesmo. A gente vai comentar só agora um pouco. Quem não se lembra daquele famoso vídeo da Daniela Ciccarelli dando sua namorada na praia. Que ocorreu no fechamento do YouTube no Brasil. Quem se lembra disso? Nossa senhora, eu lembro. Que pra entrar no YouTube era só por script. Ô, Ramon, mas pode citar o nome de quem era o coisa lá? Ou não? Do cara que tava com a Ciccarelli? Pode, eu não sei quem que era. Quem que era? Não, não era o Ronaldo não, cara. Não, era sei outro... que não é o Ronaldo. Mas pode citar. Ah, acho melhor não. A gente pode levar um processo. Melhor não. Pesquisa aí no Google que você vai saber. Você não conhece. A gente já quase levou hoje em dia o Google tá aí, garotinho. A gente quase levou um processo já da Embratel, que tá passando trote lá. Não queremos um processo realmente. Mas isso aí quiseram fechar o YouTube no Brasil. Pra quê, gente? Foram fazer protesto em frente à MTV. Como se fosse mudar alguma coisa. Não é? MTV lá era a representação mundial, né? Mas a MTV não tinha culpa, cara. Quem tem culpa era a Ciccarelli. Mas ela desistiu e não fechou o YouTube. Ficou um dia só fechado, acho. Eu acho que foi uma semana só e depois voltou. É, não ia dar em nada, porque nunca dá em nada as coisas no Brasil. É, que nem esse negócio de Carolina Dickmann. Muda o roteiro, muda o personagem, mas o roteiro continua o mesmo. A mesma coisa, assim. E dizem as más línguas que ela pagou o cara pra fazer isso. Não sei se é verdade. É, pra tentar se aparecer, né, mano? Mas isso é um fatinho aí. Mas então, o que vocês querem falar do YouTube agora? Sem ser vlog e sem ser canal de games. Então, o que que tinha no YouTube no começo? Tinha muita, assim, provocação ao time de futebol. Tinha aqueles hinos lá com São Paulo. Muita gente deve lembrar. Eu não vou repetir aqui. Você coloca hino do São Paulo lá. O mais assistido é o clássico do YouTube. Também tinha aquele da Sônia, né? Por querendo ou não, mesmo sendo um idiota, assim, o vídeo foi um dos pioneiros, eu acho. Aquele da Sônia, www. Foi bem... Sim. Tinha também... Tinha de tudo, né? Também tinha clipes musicais. Só que o conteúdo era meio fraco, comparando hoje em dia. Nossa, o conteúdo antigamente era totalmente fraco, cara. tinha gravação. Nossa, tinha bastante pegadinha, sabe? Sim, Silvio pegadinha. Santos, nossa senhora. Foi uma todo febre. Todo mundo ficava perdendo horas lá vendo as pegadinhas. Foi uma febre essa desgraça, velho, pegadinha. Literalmente. Ninguém merece, cara. Mas daí... Você falou alguma coisa, Vitor? Fala aí, cara. Não, é que eu não sou muito dessa época, mas eu acho que o YouTube revolucionou, assim, o mundo da internet, tanto em postar vídeos e outros. Acho que a gente devia dar mais uma atenção, né? A gente não pode deixar o YouTube de lado. Acho que o início foi tipo que não teve a intenção de deixar a gente famosa. A pessoa postava, tipo, resultado de futebol, gravava pra onde a gente foi, fulano foi, falava de alguém. Aí depois veio pessoas que começaram a revolucionar, foram motivos de inspiração para uns, outros, ou não. Acho que hoje em dia o YouTube é um dos sites que a gente devia ficar orgulhoso de ainda tê-lo, né? Sem contar que durante todos os tempos que o YouTube ficou no ar, muitos processos aconteceram. Até por pirataria, muitas pessoas exigiam direitos, assim, principalmente os clipes musicais, mas agora no fim eles ajeitaram, fizeram uma parceria com o YouTube e lucram bem mais do que se eles estivessem passando na televisão, assim, por exemplo, ou então CDs, né? Ninguém mais compra CD. Hoje em dia... Eu compro ainda, cara. Ah, mas é muito difícil, né? Tem sempre só isso. Mas agora o que é inegável é porque é o seguinte, agora no YouTube as pessoas, os clipes, ganham muito mais dinheiro, né? Sim, isso é fato. O duro disso é que muita música ruim veio por causa do YouTube, fez sucesso por causa do YouTube mesmo. Eu não quero ser gamer, cara. Tem um exemplo que a gente pode dar é o Justin Bieber, cara. Não, só isso, cara. Ele ficou famoso por causa do YouTube, só. Deixa eu lá pra deixar claro. Muita gente ficou famosa por causa do YouTube, cara. Cara, muita gente ficou famosa por causa do YouTube. Luan Santana foi um, também, Justin Bieber. Só merda, mas se eles ficaram famosos foi porque as pessoas assistiram. Então. Não pode reclamar muito. Hoje em dia o gosto do pessoal tá muito. Tá muito aumentado. Não é questão de ser ruim ou não. Eu acho que cada um tem o direito de curtir o que quiser. Mesmo que não seja agradável pra muitos. Mas então, o povo gosta dessas músicas porque é mais de povão, sabe? Alguma coisa assim que fala de dor de cotovelo, essas coisas aí. Mas eu não gosto desse tipo de música, não. Nem eu gosto. Eu não tenho nada contra, não. Ah, eu tenho, sim. É chato. Ah, mas eu não sou um daqueles caras que, gosta de rock, gosta de rock e fica, toma no cu, você não sabe o que é música. Eu odeio esses caras, sabe? Eu acho os roqueiros, os caras fora da lei, os caras que gostam de música. Ah, mas vai se fuder. Daí que você gosta de rock. Hoje ninguém liga que você gosta de rock. Hoje em dia a música tem conflito, cara. Antigamente era cada um gostava do seu gosto musical e pronto. Hoje em dia, por exemplo, o pessoal quer provar que um estilo de música é melhor que o outro. Nossa, tipo, antigamente era Leci Brandão, Roberto Carlos, muito estranho. Por mais que seja estranho, não tinha. Não, eu não acho estranho, mas por mais que tenha essa época, eu acho que ninguém. Não é que é estranho, é diferentes épocas. Assim, que nem pra. É o que pode acontecer é o seguinte: a gente achar estranho essa época de Roberto Carlos, Jovem Guarda, esses caras aí. E eles acham estranho a gente, essa geração que tá agora. Antigamente era só rock ou rap, hoje em dia tá tudo misturado. Mas, vamos isso um pouco... não é do tema pra hoje, tá? É, mas vamos mais pra frente e falar do que veio depois do YouTube, que foi o Twitter? Twitter. Não. Ou, assim, Twitter. Ou como fala Lucina Gimenez, Twitter. Twitter. E junto com esse Twitter aí veio também aquele, aquele sistema de perguntas lá. Form Spring. Eu vou ser sincero. Acabou não dando muito certo depois, enfim. Eu vou ser sincero que eu tive Twitter no ano de 2008, quando nem era moda no Brasil ainda. Então, eu só tive quando virou moda, assim. Então posso falar que era bem melhor quando não tinha brasileiro lá, porque brasileiro tinha mania de entrar no bagulho e fuder com tudo. Foi assim com o Twitter, com o Orkut, tá tendo assim com o Facebook e tá com o Twitter já. Porque brasileiro tem a mania de postar fotinho de cachorro morrendo, de postar fotinho de Jesus, que é desnecessário ao meu ver. E o Twitter, eu costumo dizer que é o ponto onde famoso fala mais merda do que já fala na TV. Então sim, é o seguinte, também concordo. Nossa, tem gente que não tem o que fazer, tipo aquelas modelos, José Bint, sabe? Eu fico vendo os tweets dela, fico postando, nossa, como é ridícula essa pessoa que tava em tal programa. Eu fico pensando, será que não tem nada pra fazer, ficar no Twitter falando essas besteiras? Ah, mas... E também os jogadores de futebol ficaram com esse Twitter aí, nossa, tá uma desgraça. É uma bosta. Ó, vou ser sincero. Só tem uma pessoa no Twitter que presta. Que é... Sou eu, Guilherme Pará. E não é verdadeira. É um fake. Que é o fake do Eike Batista. Esse cara me arranca risos sensacionais, cara. Nossa, eu já tava tão emocionado achando que você ia falar que era o meu Twitter. Mas tudo bem. Então, esse cara é fodinho aí mesmo. Mas porque... eu gosto também dos caras do CQC, velho. Não sei. Eu lembro de um tweet assim, cara, falando assim. Fiz uma caminhada de 5 km hoje. Do meu quarto até meu banheiro. E assim, cara. Sigam ele, sigam eu também, @ramonwebren, o Faraco, qual que é o seu? Ah, o que você acha? @Guilherme Faraco. E o Vitor é muito complicado e também não usa Twitter, então é melhor deixar quieto. Não, eu uso, mas... Não, ele não tá postando nada faz 2 anos, cara, então... Se você quiser ler merda, segue a gente que você vai dar muita risada. Na verdade, eu não posto mais no Twitter também faz um bom tempo. Só siga o Ramon e pronto, vai. Eu posso, sigam eu, @RamonEblin. Vai ficar aí no podcast pra vocês me seguirem. Mas... O Twitter virou febre. Febre, famoso tem. Criança de 15 anos tem. Biscate tem. Fanqueiro e tem. Pagodeiro, roqueiro, celebridade. Tem. Ocupados, humorista. Enfim, todo mundo tem. Blogueiro também. Mas humoristas, alguns são legais de seguirem. Tipo o Danilo Gentili, que é brother. E Rafinha Bastos, que é brother também. O Rafinha Bastos e o Bebê também, muito legal. Viu a tentativa de piada feia, mas tudo bem. Um off-topic aqui agora. Gente, eu vou, Rafinha. Pra quem é fã do Rafinha e tem TV paga, amanhã no FX vai ser a pré-estreia do seriado dele, A Vida de Rafinha Bastos. Ramon, é bom não falar isso pro pessoal, porque a gente não sabe quando o podcast vai sair. É verdade, então esqueçam o que eu falei. Então, confiram a reprise do YouTube, o programa já passou, foi muito bom, tá? Recorde de audiência. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo, então você confere aí no YouTube, já deve ter, provavelmente. A gente espera que não tenha sido um fiasco que nem o Saturday. Saturday Live, que é no domingo, mas beleza. Mas é o seguinte, acompanha o Rafinha Bastos, né? Ele é um bom humorista, apesar de uma piada. Eu não discuti uma piada assim. Eu também não, mas vamos voltar ao assunto, que é do Twitter, a gente já falou. Isso agora... de Twitter e comigo fazendo uma piada feia, me lembrou dessas tirinhas que tem na internet ultimamente. Dos memes? É. Então, vamos falar dos memes, cara. Eu acho que... Vamos falar dos memes agora. É. A gente se envolve mais depois nos assuntos dos vlogs, etc. É. Os memes, agora é moda. Pra quem não sabe, são os desenhos ridículos feitos ao paint. E eles são basicamente para tentar retratar o dia a dia das pessoas. A maioria das vezes são críticas algo irônicas, assim. Sim. E são historinhas do dia a dia. Por exemplo, você vai mal na prova e coloca uma carinha de preocupado lá. E é basicamente isso. Você então, deve conhecer, né? Vamos usar alguns exemplos de memes. Tem o Fuck Yeah, o LOL, tem o FAP, o Forever Alone, tem Yao o... Ming. É, tem o Yao Ming, tem o Jack Chan, o Spider-Man Emo, o Fu, Like a Boss, Like a Boss, isso. O Fu também, esqueceram, foi um dos mais... O Fu. Eu tenho orgulho em falar que eu tenho um moletom dos memes, cara. Eu paguei caro, mas vale mas muito a pena. Mas tem até foto sua já no PWB com isso. É, tem foto minha no PWB, paguem pau ali e... É só você procurar aí, é House Show da WWB no Brasil ali no PC, o que você acha? Queria estar com o moletom dos memes. Os memes, como é moda, igual sempre tem a moda do ano... Os memes, hoje em dia, não são modas como em 2010. Agora é mais aquele Willy Wonka lá. Não, é o Deus Me Criando. Enfim, é aquelas baboseiras lá. Eu particularmente não gosto mesmo. Não, pra ser sincero, a moda agora é Apocalipse Zumbi. Nossa. Que eu acho extremamente uma besteira. Eu acho que nada a ver essa porra. Eu odeio zumbi. Pra ser sincero, duas coisas são moda hoje em dia, zumbi e Game of Thrones. Então, nossa, eu ia falar isso agora, na moral. Se você curte essas duas coisas, meu amigo, vai tomar um momento no seu cu. Desculpa, você... Lopes, mas é isso daí. É moda sim, a gente fala que não é moda porque é moda sim. É moda Game of Thrones, é moda... Também. É moda The Walking Dead, é tudo moda. E é tudo uma merda, porque eu não gosto de nenhum desse... É uma bosta. Séries aí. Isso mesmo. Da hora é aquelas séries antigas lá. Chaves também é muito massa. A gente já fez até um por fora do backstage do Chaves. Não tem essas coisas por aí, não. Se não ouviu ainda, pode o podcast Chaves, vai lá. Volta. Não, é melhor não, porque tem gente chata lá que... É, melhor não. Não, só tem gente lá. Só tem uma pessoa... Só tem uma pessoa que vale a pena relembrar lá. Se concentra aqui mesmo. Isso. Então... As modas, assim, as modinhas da internet. Vamos lá, os memes. Deus Me Criando. O do Willy Wonka. É, o que mais? A zoação é time de futebol. Zoação. O do Dino Pensador. Que pra mim é engraçado, tem um som engraçado do Dino Pensador. Tem aquele lá, Se Joga também. Se Joga? Não. É, do Se Joga, por favor, Se Joga. Acho que só, né? Mas uma coisa é fato, gente. Sempre, a cada ano, tem uma moda. Isso nunca vai mudar. Mas a maioria é passageira também. Sim, a maioria... Só o único que tá durando muito é dos memes. Mas os memes é até divertido, sim. Tem uns sites legais que fazem direitinho. A coisa mais chata é do 2000 criando, cara. Sério, muito chato. Só um pouquinho disso aqui? Não, chato. Eu vou fazer propaganda agora, ninguém tá me pagando, mas... Acessem, por favor. Leninja, engraçado. Memes terroristas. Trolando. Ui, eles me curtem. Eu só vou recomendar dois sites aqui, porque eu não gosto de ficar recomendando muitos sites, não. Até porque eu só visito dois e pra mim já basta. Que é o Eu Menti e o... Como é que chamou? E Eu Não Ligo. Eu Menti e Eu Não Ligo. Esses dois são bons. É os que você precisa. O resto que o pessoal que citou, não visita não, que é coisa de baitola. Precisa ficar com essas frescurinhas de Leninja. Leninja é um cacete, tá? Eu menti e pronto. Você mentiu, beleza, então ninguém entra. A gente falou assim de negócio e eu me lembrei de uma coisa. Que hoje em dia quem tem Comedy Central, a TV a cabo aí, passa. Que é o Happy Tree Friends. Nossa senhora. Mas quando eu conheci o Happy Tree Friends, era animaçãozinha assim. Era tipo um carregava, é tipo um joguinho, carregava a janelinha e tinha o um botãozinho que você apertava que ele morria de forma diferente. Era a forma bem rudimentar do Happy Tree Friends. Depois que virou animação assim. Mas Happy Tree Friends é muito foda, velho. Por favor, vai. Happy Tree Friends é da hora. Ah, eu não gosto muito não, mas respeito. Foi legal isso daí Bom, no começo. a gente falou de moda. Agora vamos falar do próximo prazo, não, do próximo passo que teve no Brasil, recentemente até, que foi a descoberta do Facebook. Lamentável. Depois que lançou o Facebook em português, todo mundo criou, né? Sim, E eu fui é. obrigada a criar, porque eu não queria criar. E eu me arrependo muito, porque eu só leio Eu merda. tinha Facebook há muito tempo, mano. Eu tinha esquecido. Eu só leio merda nesse Facebook, cara. É incrível. Sabe o que eu acho? Que o pessoal que tava pro, não tava no Orkut veio tudo pro Facebook, velho. Meu, fica no Orkut, cara, que é o seu lugar ficar lá. Não, mas o bom do Orkut é que, mesmo sendo coisa de antiga, até mesmo noob, eu ainda visito. Então, quanto mais cara chato for pro Facebook, que é um lugar que eu não gosto e acho a ideia trouxa, melhor pro Orkut. Eu acho assim. Quanto menos gente ficar no Orkut, melhor. Porque aí dá pra fazer uns debates lá, ficar de boa. E Pra mim vai ser bom. sem contar que pra mim hoje o Orkut tá cheio de fake, só isso que eu acho, mais nada. Ah, os fakes são. Ah, eu vou começar pelo Orkut, né? Mas tem em todo lugar. Twitter também tem. É, tá foda. Mas eu tinha o Facebook bem antes de virar moda no Brasil. Meu Facebook até hoje tá em inglês, porque eu acho que tem necessário ter em português. Se for pra uma coisa original, usa em inglês, eu acho. Esse é o meu ver. Mas, ó, vou falar uma coisa sincera agora. Brasileiro tem a mania de ter aquela chamada mão sexuada. Sabe o que é mão sexuada? Não. Onde põe fode. Nossa. Porque é só o brasileiro começar a usar uma agulha, cara, que você começa a me fuder, cara. Vou ser sincero agora, me desculpa. Eu já tô cansado de ver nego provando amor por Jesus através de foto no Facebook. Isso me irrita muito. Já cansei de ver nego vegetariano Não, colocando mas foto. é isso de postar foto de Jesus é bem irônico mesmo. Você ama ele, então por que fica postando no Facebook? Não precisa E provar. não precisa provar pra ninguém, cara. Não precisa provar pra ninguém que Tem você. essa de compartilhar, senão ele não vai É. mais gostar de você. Não existe isso. E eu também acho que esqueci o que eu ia falar. Muito boa. Ah, ficar postando coisa de nego desaparecido não vai ajudar a achar. Minha opinião. Eu acho Não, que até pode ajudar, né, velho? até pode, mas cara, enche o saco. E também de maltratos animais, cara, ó. Aprende uma coisa comigo, postar no Facebook não vai mudar nada. Que nem você diz mesmo assim, Ramon, é revolucionador de cadeira, mano. Isso, você tocou bem no assunto, cara. Não adianta nada você postar as coisas no Facebook e não levantar a cara da cadeira pra fazer nada. Porque, ó, no Orkut tá cheio de revolucionário de cadeira, isso é fato. Ficar postando ninininininin, Ah, vamos fazer eu acho que em algum. toda rede social tá, cara. Não, não é só em Orkut, assim. Isso qualquer um faz, cara. Agora, levantar a bunda da cadeira e lutar pelos direitos, ninguém faz. Uma coisa que eu falo que o brasileiro é muito acomodado, velho. Não, Vai tipo, o ver. brasileiro só reclama quando a seleção vai mal. Isso, ou quando o time perde. Só faz protesto nisso. E quando também o salário tá ruim, não sei o quê, agora pra fazer. Mas agora que ninguém se lembra que quem elege os políticos aí que todo mundo reclama são vocês mesmos, né? Isso. Igual, ó, vou falar uma coisa fato. Igual meu professor. Quem abriu a boca de Sonei? Só pra gente ter uma noção. É o grandíssimo Vitor Hugo. Beleza, beleza. Você Eu não. percebe que a qualidade do É. 2 pro terceiro Caiu. melhorou, né? É como o professor falou, cara. Que quem é antenado tá ligado que tá rolando aquela Rio 20 no Brasil, certo? Rio Rio de mais Janeiro. 20, Rio Rio mais 20. mais 20. Ele falou uma coisa que é fato. os jornais eram bem mais repercussão pro jogo do Corinthians contra o Santos do que pra Rio Mais 20. Isso é fato. Então, galera, por favor, se mexam aí. Não fica revolucionando cadeira. Levanta a bunda e vai batalhar, cara. Por favor. Mas, tipo, é muita briga por causa de futebol. Não, velho. Não compensa isso daí. Não compensa. Ô, Vitor, por favor, você é muito quieto, cara. Dê sua opinião, por favor. Não, cara, acho que hoje em dia o pessoal tá deixando muito se elevar. Acha que vai resolver só postando. Pô, se tá preocupado realmente, vai atrás. É praticamente o que vocês falaram. Não, eu não vejo sentido vocês... O pessoal ficar postando e falando, oh, coitadinho, coitadinho. Pô, tá com pena? Vai lá, ajuda. Não é só ficar postando, pô. E, Ramon, eu concordo assim com o seu professor, mas eu acho que o seguinte, a Rio Mais 20 é um evento meio que... Tipo, a ideia, a proposta no papel é legal, só que na hora de desenvolver não é tão boa assim, não. Não vai ser. Porque, por exemplo, eu só acho que tá no Rio de Janeiro agora por causa da Copa do Mundo. Não, cara, não é. Não, velho, por que ia voltar no Rio de Janeiro depois de 20 anos, aí pra fazer justo aqui a reunião? Não tem sentido, é por causa da Copa do Mundo, pra tentar ganhar a mídia, enfim, eu não acho que vai solucionar porra nenhuma. Nunca solucionou, a Rio Mais 20 existe desde 40 anos atrás, nunca resolveu porra nenhuma. Não é então... agora que vai resolver. Sem antes mesmo ter Facebook, Aerocurt, essas coisas. Fora isso, eu acho que vocês podem usar o Facebook de boa, mas provar seu amor por Deus, por foto, não guarda pra você, eu acho. E que vai tomar no cu também ficar postando esses negócios de futebol aí. Ah, lista de torcida gay, não sei o que. Ah, toma no seu cu, rapaz. Se você faz isso, cara, você tem nosso desprezo. É isso daí mesmo. Sem mais. Fica gerando violência aí por causa de futebol. Vai tomar no seu cu. Isso mesmo. Vai tomar no cu os santistas, os corintianos, os palmeirenses. Se tiver algum problema aí, ó. Botafoguense também. É isso aí, cara. Se tiver algum problema aí, ó. Pô, que isso. Vou botar no Facebook e nós conversamos. Isso aí. Beleza, então. Mas que mandando essa porra aí. Agora, depois do Facebook. O que nós podemos falar, pessoas? Dos vlogs, né? Enfim, os vlogs. Memes e tal, que a gente acompanha. Então vamos separar por parte. Vamos falar sobre vlogs e sobre os canais de games. Falar coisas separadas. Uhum. Então, o primeiro cara que eu vi fazer um vlog, infelizmente, foi PC Siqueira. No começo, cara, eu até achava legal, carinha vesgo, pá, tatuadinho, descolado. Mas depois, cara, foi ficando famoso, foi ficando estrelinha demais, e fodeu. E logo depois, eu vi quem? O conterrâneo do Vitor, Felipe Neto. Isso é uma merda. Ele é cuzão, velho, ele é cuzão junto com o PC Siqueira. E os dois não merecem estar onde estão, sério. Tem muitos vlogs melhores que eles por aí. Mas digamos que quem começou essa mania foi PC Siqueira e Felipe Neto. O que é fato. O que é fato. Mas hoje, galerinha, tem muitos vlogs melhores que eles. Ó, o Farax estou no começo, que é o Cauê Moura do Dessa Letra, de Jundiaí. Tem o cara que... Os dois Inóticos, que são ex-irmãos, que é muito bom também, assistam. É o Matheus Castro e o outro, não é? Não, esses Inóticos é o Diego e o... Ah, tá. Esse é o nome do irmão dele. Mas tem o Castro Brothers, que fazem as piadas, as cantadas feias lá, é muito bom também. Conheço esses irmãos aí do Lattes, não. Tem o Felipe Possari, que é de Jundiaí também. Então, pois é, Jundiaí fabricando talentos vloggers. Jundiaí fabrica vlogs, cara. Eu tô pensando em fazer um também. Será que eu vou fazer sucesso? Eu não sei, não sei, não sei. Eu sei que eu já tive um e não foi nada legal a experiência. Vlog do ponto. Ele não existe mais. Não existe mais vídeos no YouTube, galera. Não adianta procurar, se fuder. Mas eu já vi um e eu falo, era uma bosta. Caraca, mas fazer o quê, né? Vamos dar a palavra agora aos nossos convidados. E eu vou comentando junto com eles também no meio. Faraco, qual foi o primeiro vlog que você viu? Pensa Siqueira. É o seguinte, eu não acho que ele esteja tão estrelinha a esse nível. Claro que ele conseguiu grandes conquistas, como o MTV Games e tal. Eu acho que quem tá meio mercenário mesmo, assim, é o Felipe Neto, que parou de fazer vlog assim, que ganhou um programa no Multishow, que o até que faz sentido. Aí ele parou de fazer vídeos, aí depois que ele perdeu o programa lá, foi criticado, tá voltando agora, se achando. Ele também tá no Parafernália lá. É um canal legal, só que também eu não gosto do Felipe Neto, velho. Eu acho que esse cara é um cuzão, mano. Vale lembrar também que o PC Siqueira tá com um programa na MTV, na verdade com dois, que é o PC na TV e o MTV Games. É, que ele faz com o primo dele, o Diego, aquele mamute ambulante. Então, o Felipe Neto eu não gosto, eu acho que ele fala mal das pessoas só pra se aparecer, mas não faz uma crítica legal. Agora, o melhor vlogger pra mim, assim, ultimamente, tá sendo o Cauê Moura, do Desce a Letra. Sim, ele foi... Pra Fala mim, ele é o melhor. Eu não acompanho muito vlog, eu sou mais games, assim. Mas o Cauê é bem bacana. O Cauê é bacana porque ele faz umas críticas bem sensacionais, cara. E é corintiano também. E esse é o defeito dele. Mas, ele é da hora. Agora, Vitor Hugo, por favor. Bom, o primeiro vlog que eu assisti, claro, foi do PC Siqueira e do Felipe Neto, né? Eu comecei mais a assistir o do PC Siqueira, eu deixei de ver o do Felipe Neto. E eu acho o PC Siqueira bastante interessante, ele faz vlogs bastante interessantes, atrativos. Eu sempre que vejo gosto, dou risada às vezes, dou risada. E assim, agora eu não assisto mais vlogs assim de cotidiano, de pessoas falando de hoje em dia, tipo do Cauê aí. Acho que eu sou mais agora de vlog de gamers mesmo. Não tô mais. Lembrando que o Victor em vlog de games só curte subs, tá? Subs lixos. Subs que se acham gamers e que só fizeram conta no YouTube pra ganhar parceria com o Machine. Tipo o Vino Extreme. Isso daí. E aí? Mas, vamos. Eu vou comentar sobre dois novos vlogs que eu descobri agora. Um chama Meu Reality. Meu Reality. Eu sei. Que é do Rio de Janeiro. Eu acompanho Meu Reality, foi mais. Que é um casal muito engraçado. O Keimi. Como chama a namorada dele, cara? Putz, eu esqueci já. Ele é Carol. Pupulim. Ele Carol. É Pupulim. E Carol. O cara é muito engraçado, a menina também. E é muito gostosa, por sinal. Eu comeria. Todos. Não, só a mulher, só o Keimi. Beleza. E um, que é de um cara rico de São Paulo, que chama Marcelo Matheus. O vulgo... Eu não vou ver vlog de rico, cara. E ele fez um vídeo xingando o PC Siqueira, que é sensacional, galera. Mas o YouTube tirou do... Mas deram flag no vídeo dele, tiraram do ar. Mas foi sensacional. Fizeram bem. E só isso que eu acho que eu descobri. Não, descobri do Felipe Possari. E só. Agora a gente vai falar do grande trunfo desse podcast. Que são os vlogs de games. Que não são vlogs, são canais de games. Pra ser mais específico. Posso começar? Não, eu começo, cara. Tá eu bom. Começo. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou ser sincero. O primeiro vlog, digamos assim, de game que eu vi foi The Ing Léo, da CJBR. Mito. Mito, ele é mito, ele começou com esse campo enorme de vídeo comentado. Depois dele eu comecei a ver o JR, que também era da CJBR, mas é um puta rolo lá, ele saiu. O Guilherme Gamer eu acho muito estrelinha, eu acho que ele se acha demais. E é isso aí. Eu acho que ele se acha, mas ele faz muito bom conteúdo, cara. Esse é o trunfo dele. Ele tá na Play TV, ele tá na Play TV ainda? Tá. Então ele foi um cara que saiu da internet e foi pra TV, cara. Então ele tem seu trunfo por isso. Mas ele se acha muito. Ele se acha muito e eu não gosto de pessoas que se acham. Depois dele veio quem? Quem que veio? Quem que veio? Quem que veio? Quem que veio? Chutei, parado. Não sei. O Zangado. Ah. E o Zangado. Como ele mesmo fala, o tio é foda. Porque ele, cara, faz cada vídeo sensacional, faz vídeo de sagas, valendo a pena jogar, a primeira meia hora. E ele criou um campo novo, cara, de vídeo comentado. Ele criou o estilo dele próprio, velho. Isso é fato. Ele tem o estilinho dele. Ele é foda. Eu curto ele pra. Eu queria ser ele. Eu queria ser amigo dele, na verdade, cara. Deve ser muito foda ser amigo dele. Amigo dele, do Zangado, do Feliz. Quem mais que tem? Eng? Não. Da turminha dele, do Yugi. Ah, o Yugi. Deve ser foda, né? Turma do nerd, é da hora. E agora eu vou falar um, vocês vão. Vou falar dois, só o bordão vocês vão conhecer. Posso começar a falar os bordões? Pode, pode. E aí? Monark aqui? Que é o Monark, também só faz de Minecraft, eu nunca vi. Agora é Minecraft e DayZ. Puta merda. Esse é o. Minecraft, puta jogo de retardado, desculpa. Eu também acho. Se jogar Minecraft, gente, sem problema. Na moral. E também tem esse Eu aqui, ó. sei que nossos parceiros aí jogam também, o pessoal do Wrestling, tipo, na boa, cara. Eu não vou puxar o saco de vocês, não. Vocês são retardados de jogar essa bola. É jogo de criança. Verdade, jogo de criança, mano. Também E tem esse aqui. Vitor joga, tá? Só pra Que constar. joga. Eu não, cara. Ele E também. é o Jogo, mas cara não. que mais dá like no vídeo dos Do caras que. Ben Extreme. É, também não. E tem esse aqui, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Que eu acho que o Edu Boa, tá. bicho. Eu acho que o Edu tá entrando no mesmo patamar do Guilherme Gamer. Ele se acha um pouquinho, cara, porque mora no Canadá, não sei o que tem. Pouquinho. Pocão, né? Vamos ser sinceros. Ele se acha muito. E agora eu vou falar alguns canais, cara, que eu descobri há pouco tempo, mas que são muito bons também. Na verdade, são dois só. Que é do Mark Zero. Se vocês nunca viram o Mark Zero, assistam, cara, que é muito engraçado. E o canal do Gamer, que é com o Fodones. E o que falar que é o Coisa de Nerd, que também faz Minecraft, mas ele é muito fora, cara. Coisa de Oi, Nerd. gente, tudo certo? É. Ele, inclusive, esse dia comentou sobre os boots, né? Do Sim. YouTube. O que deu mó. Nossa, deu mó rolo essa porra aí. É. Então, galera, digamos que. Vou ser sincero, hoje em dia, quem quiser canal de games é pra ganhar parceria com Machinima pra ganhar dinheiro com isso. Isso é fato, porque virou modinha ter canal de gamer aqui no Brasil. O primeiro que começou com isso foi o Eng Leo. E ele não. Pioneiro. E ele não. Ele tá no Machinima, não tá? Ele entrou pro Machinima agora, não Faz entrou? tempo, faz tempo. O Edu, na verdade, que trouxe o Machinima pro Brasil. Isso, só que o Edu não aguentou a pressão e saiu. É, E não. mas o Edu colocou lá dentro o Engléo. O Zangado. O Ludigero também entrou por causa dele. O Zangado entrou numa. Mentira. A maioria foi que o pessoal conhece hoje em dia entrou por causa do Edu. Edu, isso. O Monark em si também. A Monark também só faz vídeo de Minecraft, essas paradas aí. É, ele é. O público-alvo dele é crianças de 5 a 10 anos. Eu vi. Não, e adolescentes com 18 anos. Não, que 18 anos? Adolescentes com 14 anos com idade mental de 2. Isso aí. Tá? Desculpa se eu ofendi, mas é a grande realidade. Verdade foi dita. Nossa, essa é a grande realidade. Falei que nem o Datena agora. Hein? Ó. E pra você que curte, que sabe inglês, curte da risada, cara. Tem um canal de um cara que chama DSP Gaming. Eu vou passar o link pro Foraco, vou deixar na descrição aí pra vocês clicarem depois. Porque, assim, o cara faz... A gente vai pôr o canal de todo mundo aí. Isso. O cara faz, tipo, playthrough, tipo, ele compra o jogo e começa a jogar junto, tipo, no mesmo dia. Ou seja, ele faz o walkthrough do jogo como se a gente estivesse jogando pela primeira vez. Ele faz piada, ele arrota no meio do vídeo, solta pum. É engraçado pra caralho, velho. E assistam. É muito bom. Esse é o único gringo que eu assisto, cara, porque ele é bom demais. E agora eu já falei demais, né? Vou deixar os nossos amigos falarem aqui. Primeiro o Faraco. Ele tá mais empolgado e ele paga um pau fugido pro GG. Gamer. Então, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã da CJBR. Acompanho desde sempre. É o melhor site de games do Brasil. Vai tomar no cu baixar aqui jogos. Ok? Todos vocês do fórum são lixo. Vocês também do UOL Jogos são lixo também? Não, o fórum do UOL Jogos Vale Tudo é muito bom, faço parte. Vale Tudo é, o resto é uma bosta. Enfim, eu gosto muito da CJBR. O Eng Léo é um dos meus preferidos. Foi o cara que foi o pioneiro disso de games, ele e o Edu. O Edu que trouxe o Machinima pra cá. Se não fosse ele, eu acho que eu não conheceria metade desses caras. Mas, o Machinima também foi algo assim que aumentou muito a popularidade dos games no Brasil. Também trouxe coisas ruins, tipo o Moacir, aquele cara do Jogo Justo, que prometeu, não fez porra nenhuma. Então, meus favoritos são o Eng Léo, o Guilherme Gamer, claro. Mesmo o pessoal criticando, o Guilherme Gamer começou de baixo, mas se tornou um sucesso e isso foi mérito dele. Sempre foi um cara dedicado. Agora tá fazendo uma cobertura da E3 também muito boa. Guilherme Gamer, eu tenho ele também na live, só pra deixar claro. Por isso, talvez, eu possa até puxar um saco dele. Mas a questão é que ele nunca me fez nada e como eu não conheço ele pessoalmente, eu não vou julgá-lo como mercenário ou então como prepotente. Então, o conteúdo que ele apresenta é legal, então eu gosto e o que eu vejo no canal dele e a forma como ele age não me representa isso que o Ramon falou. E, assim, também gosto do Vitor Ludigero. Muita gente odeia ele, porque ele posta mais de futebol. Corrida. Ele é mais esporte, né? Mas eu gosto também de esporte, então eu gosto bastante dele. Ele é um cara que responde todo mundo. A Harley também, ela sempre tá aí postando o espaço do leitor. Conheci bastante gente, bastante canal de games legal, por isso. O Zagado, claro. Só fazer um adendo. Menininho, se você gosta da Harley, esse cavalinho da chuva, da fruta que você gosta, ela também come. Só isso. Então, o Zangado também, como eu tava falando, é um cara humilde, gente boa, que eu não sei porque não tá... Na verdade, eu sei, mais ou menos. O Ramon não gosta que eu fale isso, mas eu queria que ele estivesse na CJBR. Não, também acho que ele ia estar lá, cara. Ele é amigo do Léo, já fez vídeo com ele, então acho que ele devia estar lá. E teve um cara que eu conheci esses dias, eu até falei, ah, esse cara é um bosta, criou só pra aparecer no Machinima. Pode até ter sido... Mas é um tal de Adolfs, que só posta sobre MW3. Ah, conheço também, MW3. Então, o cara é gente boa até. Só que é meio... Como é que eu posso dizer? Interesseiro. É isso daí, é mercenário. O cara gosta... Criou mais pela parceria do Machinima e... Mas o conteúdo que ele apresenta, que é só sobre o MW3, é legal. Quem mais que eu posso falar? Ah, enfim, a CJBR é a melhor do mundo, entendeu? É basicamente isso, não tem segredo. Os outros é simplesmente modinhas, lixos, tá? Eu falo mesmo. Acabou de cair meu CD aqui, mas enfim. Percebi. Enfim, desculpem, galera, mas enfim, assistam todos esses que eu citei. Não assistam Monark, Minecraft, por favor, né? Não, nem Bianca Freire, por favor. Por favor, não vê esse cara não, e é isso aí. Tira tudo minha graça, mano. Agora a vez do... Ah, só fazer um comentário aqui em cima, que o Edu foi o primeiro brasileiro a entrar pro Machinima. Chupa aí. E por isso que ele virou representante do Machinima aqui na América do Sul. Não, não é América do Sul, ele, é países que falavam português e espanhol. Mas como tinha muito brasileiro, por isso que eu falo que o brasileiro fode tudo, que mandava 500 e-mails pro cara ler, pra entrar pro Machinima e tinha 3 inscritos no canal. Então, cara, ele não aguentou a pressão e saiu. Foi por tua culpa, menininho, que tem 3 vídeos e 5 inscritos que entra pro Machinima que causou isso daí. Agora tem um americano aqui no Brasil cuidando dessa porra aí. E agora? Fudeu com nós, mano. Ah, mas o Edu, pelo menos, colocou a gente boa no Machine. Sim, isso ele fez. Ninguém saiu. É. Graças a Deus, ninguém saiu. Agora, Victor, sua vez. Bom, como todo mundo também comecei a assistir o Wang Liao, né? Ele que começou tudo. Aí depois de um tempo, eu fui acompanhando o Zangado. O mais que a gente vê. Gostei muito do Zangado, ele tem seu próprio estilo, como os dois Ramon e Faraco falaram. Aí depois que eu comecei a assistir o Monark, Venom, o Mr. Fago, muita gente citava, vocês citaram, também acompanho. Que só são que agora... bem ruins esses 3 últimos que você citou. O Venom, nossa, pelo amor de Deus, cara. O Mustafaga também só pra ganhar dinheiro, eu acho. É lógico, só faz jogo inútil também. Bom, cada um com seu gosto, né? Não, até cada um com seu gosto é um lixo mesmo. Deixa eu falar, cara. Não vai, falei. Bom, por mais que seja modinha, eu gosto do conteúdo deles. Eu não ligo se eles estão. Não, eles por não dinheiro. São modinhas, eles querem se aproveitar do bom senso das pessoas. Tá, mas por mais que pessoas não gostem dele, então, eu gosto do estilo dele, o conteúdo que eles dão tal. Acho que mesmo com tantos desses caras do Machinima, o Edu, acho que CJBR vai. Pra continuar um dos melhores, ou se não, o melhor. É o melhor mesmo. CJBR é o melhor, cara. Ele foi o primeiro blog aí que começou isso daí, depois que veio os outros. Ah, e tem um vlog português aí também, de Portugal, que é Nossa, muito bom. Nossa, sério? Sério, velho? Sério, cara. Depois eu não sei o nome ao certo, assim, mas eu vou deixar o link aí. Tem brasileiros no vlog também que participam frequentemente. O cara chama José. É muito bom. Eu esqueci de falar um canal, cara. E um cara que é muito engraçado também. Que é o Rolandinho. Porra, Rolandinho. Eu esqueci do Rolandinho, mano. O Rolandinho é da hora, velho. Ele é gordinho, não pega ninguém. Mas ele é da hora. E ele tava querendo parar de fazer vídeo, né? Vai estudar mais. Ele tá em São Carlos. E estudando lá, fazendo ciências biológicas e tal. Mas ele faz vídeo ainda. Agora eu tô com uma série do Mr. Creeper, que é sensacional. É de Minecraft, mas é sensacional a série dele. Alguém quer fazer mais algum comentário, hein? Não, pra mim é o suficiente. O que todo mundo sabe é que o CJBR é melhor. Não, galera, eu não tô recebendo nada do CJBR, só que... Nem eu, eu só acho que os fodões... Ó, os fodões de hoje são Zangado, Eng Léo, na minha opinião, Eng Léo, Rolandinho... Guilherme Gamer... Não, Guilherme Gamer pra mim não tá. Não, mas ele é foda, você não pode simplesmente falar que ele não é foda, só porque... Tá bom. Guilherme Gamer e Mark Zero. Esses são sensacionais. Também acho. Tirando o Mark Zero que eu não conheço, mas o resto tá bacana. E você, Vitor? Concorda com a lista do Ramon? Concordo, cara. Eu não vou fazer a minha, senão vai dar pra falar, a gente deixa quieto. Tô de acordo com a Dom Ramon. Não, faz a sua lista aí, cara. Não, mas você deixa, cara. Faz, cara, faz. Você sabe que vai ter, Monark, que vai ter... Vai. Mas faz. O quinto vai ser o Venom, o quarto o Monark, o terceiro vai ser o Edu, o segundo praticamente o Zangado e o primeiro o Enquilhão, cara. Ah. E você, Paraco? Não, já falei, ué. Ah, então beleza. Então, galerinha, a gente abordou. Eu acho que tudo. Assim, é, a internet no geral, como começou, as modinhas, tudo. Sim, então se você gostou, você clica em joinha. Opa! Opa, não! Coisa errada, coisa errada. É, coisa errada. Então, galerinha, ó, a gente vai ficando por aqui, com mais esse por fora do backstage. Eu vou dar. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei no último podcast, vou voltar a repetir. Não vem com essa de que é só resto, não sei o que. Se você não gosta, velho, enquanto tiver gente gostando, pedindo, a gente vai fazer e você vai tomar no cu. Entendeu? Menino. E é isso aí, galera. Tá, eu vou dar a palavra pro Faraco agora pra ele mandar um abraço pra vocês, depois pro Vitor, não vou nem falar seu nome, Vitor, assim que parar pra acabar você fala, depois eu termino. Então, um abraço aí pros caras de sempre, Sandman, Stone, Alberto Del Rizzo, Evan Born to Fly, Renan Oliveira e Denis. São os principais, eu não posso esquecer desses caras. E o Luiz também, vai. Vou mandar um abraço pro Luiz. O BABSA? É. Então tá bom, abraço pra ele. E também tem o PWB Channel que vocês podem visitar. Não tem games lá, muito menos vlog, mas tem wrestling, não é isso que vocês querem? Então, tem lá. Simples, né? Você visita o PWB, continua visitando o PWB, dá sugestão de tema, que depois dessa terceira edição a gente vai atender os pedidos, não vai mais fazer tema aleatório. Bom, galera, deixa eu terminar. E vamos também fazer um sorteio na próxima edição. Que os meus amigos, colegas aqui do lado não sabiam disso, mas eu já tô revelando. Eu não sabia mesmo, surpresa. Eu também não sabia, não. É pra provar que não tem script. Então é isso, galera. Abraço. Vai, Vitor. Opa. Bom, galera, esse foi mais um por fora do backstage. Espero que tenham gostado. Nós esperamos mais. E, não, mais não. Esperamos que vocês possam estar Gilberto mais. Gilberto Gil, pode on, hein? É, então. Pô, mas eu tô distraído aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Semana que vem ou algum dia aí a gente volta por fora de backstage. O que o Vitor quis dizer é o seguinte, ele agradeceu vocês por terem ouvido até o momento, mesmo que até em alguns momentos tenha ficado monótono, mas é o seguinte, a gente volta na próxima, você pode dar sua sugestão, sua crítica, o elogio também, que é sempre bom, e é isso daí, entendeu? É isso que ele quis dizer. Obrigado, Faraca, que sou meio gago. Então, galerinha, com tudo isso dito, eu mando um abraço pra vocês. Espero que tenha gostado. Igual o Faraco falou, aqui não é só o Essen, aqui a gente também tá pra nos divertirmos fazendo esse podcast, pra divertir vocês. Então, por favor, deem temas pra gente poder gravar. Porque se a gente não tiver tema, não vai ter mais. Isso é fato. Por favor, comenta aí, deixe seus comentários. A gente vai deixar. Eu vou passar pro Fraco o link dos canais que eu falei pra vocês assistirem aí. Vai ter o meu Twitter. E é isso aí. Então, abraço pra vocês. Até a próxima edição. E fomos. Fiquem bem. Falou. Falou, galera. To my eyes, you will see what you mean everything.